E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo. Deixa eu editar essa parte. Alana, a druida. É Hunter o quê? Bill, o monge. Tá cap na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, vai lá. Sansara, a cavaleira. Com a espada em punho e pela honra do grupo. Nerdmaster, o clérigo. Ai, meu santo cara. Opa, pera. Orion, o paladino. Meu escudo é a prova de spoiler. E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Tempo que eu não gravo essa bagaça, eu não lembro como é que começa, já começamos, tá? Só pra deixar claro. Eu não lembro como é que começa mais uma taverneiro. Eu lembro que a gente começava contando uma história, então eu vou começar contando uma que é o meu emprego. Tô trabalhando de telemarketing, Não, calma aí, não é telemarketing, gente, é escravo legalizado. Eu me tornei tudo aquilo que eu tirei com bater, que é o cara que liga pras pessoas em hora inconveniente. Inclusive, eu sou o cara, ainda que... Quando o cliente desliga na cara, igual eu faço com quem me liga sem eu querer, né? Eu fico estressado, fico, pô, pra que ele fez isso? É uma babaca. Aí chega no outro dia, me ligam e eu desligo na cara da pessoa. Mas desligar na cara é o modo mais gentil, porque você não gasta tempo com aquele cara. Tipo, ah, perdi isso aqui, né? Vou até o outro. Cara, eu pensava assim até eu estar no outro lado da linha. Aí eu percebi que desligar na cara é uma falta de educação tremenda. Ah, beleza. Então, sempre foi, né, cara? Sempre foi. Você que não percebia. Quando o Koala se me ligar, eu vou falar, ah, tá bom, enchi essa ligação no seu cu, seu filho de uma puta. E desligo. Pode ser? Ô, Koala, mas você é daqueles que começam, assim, tentar vender assinatura de jornal pra pessoa e dizer, não, porque é muito legal até a pessoa dizer, olha, eu não quero assinatura de jornal porque eu não sei ler. Não. Eu sou cego. Eu sou operadora de telemarketing, eu trabalho na TIM, né, aí eu tenho que ligar e tipo assim, meu setor é basicamente essa, a pessoa tá sendo da TIM, eu tenho que fazer a pessoa ficar na TIM. Ah, é verdade, esse programa vai falar. A gente vai falar nome de empresas nesse podcast? Ô, Tim, volta com o meu número antigo, tá, eu tive que fazer um número vivo e a Vivo me liga toda hora, pelo amor de Deus, me salva deles. Sabe o que é o pior de uma vez da NET? Eles ficaram dias me ligando pra oferecer, tipo assim, mudar de internet, né? Opa aí, tá, beleza, vocês querem entrar? Eu moro em tal endereço, vocês atendem essa porra? Eles, não, então pode me ligar, cacete! Mas olha só, se a pessoa tá se submetendo a essa vida de escrava legalizada, você tem que fazer ela se fuder mesmo, pra ela repensar da vida e mudar de trabalho, buscar uma coisa melhor. É isso, mas tem gente que ganha vida naquilo assim. Eu trabalho como psicólogo. O meu trabalho na TIM é um dinheiro extra. Olha só. Mas... Olha o cara. Você já pensou que o tempo que tá gastando lá na TIM, tu podia estar atendendo mais gente? Não, vamos lá. Então foi tu que psicológico você vender seu livro no meu aniversário, é isso? Nossa! Nossa! Ih, ela tá falando de roupa. Calma aí. Isso baixo, quer saber? Vamos lá. Traz mais uma, taberneiro. Vamos começar. Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos começar mais uma, taberneiro, né? O número 40. HunterCast 40. Depois de 6 anos de podcast, chegamos ao número 40. É uma marca histórica, né? Não. Nerdmaster. Aí o Nerdmaster chega assim... E eu ponho a vinheta dos Flashman, né? Não. Nossa senhora. O HunterCast 40. E após 20 anos... O Wallace não sabia ainda, mas aquela foi a última vez que ele gravou o HunterCast. Foi o que a gente falou no último HunterCast. Tava sendo verdade. Foi a última vez que gravamos o HunterCast. É melhor a gente não falar isso que atrai mal. Não, com certeza. Mas enfim, está aqui comigo nessa mesa de bar hoje a Aninha... Olá, gente. Acabou a pandemia? Ainda não, né? Não, pra o HunterCast não, a gente tá sempre isolado. Então me traz uma bebida que eu tô precisando. E ó, esse ano é ano de eleição, você tá precisando mesmo, tá em dose dupla. Esse ano é ficando pior. Estamos aqui com um dragão. Fala, dragão, meu querido, tá bom contigo? Tô bom, hein? Esse L podia virar um R que ficaria muito melhor, né, cara? Um ano de deixa quieto. Sem posicionamento político aqui, não vamos falar quem foi votar no Lula. É, continuando, a gente tá aqui com o Fael. Doutor Fael, agora eu sou um doutor advogado, senhores. Oh. Que felicidade em voltar pra cá. Doutor advogado. Data Venia, meu caro Qualas. Você vai andar de terninho? Você vai pra Eu já ando de terno, eu vou pra faculdade de terno. É obrigação do estudante de direito ir pra faculdade de terno. Ele vai comprar um pão e fala assim, porra, tem que botar meu terno, né, cara? É o terno e arrogância, mas... né, cara? Tem que estar tudo em dia. Mas tem uma... Sim, mas eu quero PSA. Te dar boas-vindas ao sofrimento do Sage. Beleza, gente. Agora o último item também estava aqui comigo, sempre comigo, né? O Orion, né? Fala mais. Isso. Formando Magno. Formando. Eternamente formando. Formando. Vamos bater forma. Logo, porque o cara, depois de 8 anos de faculdade de psicologia. 7 anos, 7 anos. Realmente, terminei ela. Só falta o canudinho, chapéuzinho e festinha. Agora, tem noção que o cara, ele fez o tempo de uma faculdade, um mestrado, numa faculdade só. Ele tá de parabéns. Não, não. Cara, se queria tanto um canudo, ia no Mac, né, velho? Não, eles não canudo, fazem mais. É aquele canudo de papel nojento lá, que fica tudo mole na boca. Ué, o poção de plástico, caralho. Eu não gosto de mole na boca, dá um Viagra pro não, cara. Não, não. Eu gosto bem rígido. Nossa, por isso que é melhor o cara. A gente tá com uma dama aqui, pelo amor de Deus. Linguajar. Tô esquecendo. É que eu não tenho lugar de fala sobre essa questão porque eu não sou formado em nada. Que isso? Você é formado na escola da vida. Escola da vida, que é da vida. É uma escola melhor? Melhor que a escola da vida? É, pelo menos eu ainda não reprovei. Eu me formei pra falar pra todo mundo assim, gente, não faça faculdade, não vai te levar a lugar nenhum. Isso é verdade. Última vez que eu fui formado foi meu corpo e não foi um bom trabalho, né? Dependendo da faculdade que tu faz, é só pra conseguir contato pra descolar uma ervinha. É pra garantir o QI, né? O QI indica no futuro. Exato. Networking. Olha só, gente, eu me formei na faculdade, 5 anos de trabalho, não, 6 anos, porque, enfim, de trabalho árduo, e isso me levou diretamente aos colos da mãe Tim, tá? Só pra vocês saberem. Isso aí. Dá de dar lugar assim ao mundo. Psicologia, hoje eu sou atendente de telemarketing. Parabéns, você usa todo o seu conhecimento, né, psicológico, pra tratar ali tratar de uma venda. Não, nem fala, cara, nem fala isso. Mas enfim, gente, mais uma taverneira, não é isso, né? É um podcast que a gente fala sobre o nada e filosofa sobre porra nenhuma, né? Então é isso. Agora eu só queria perguntar como é que estão a vida de vocês, gente. Agora que a pandemia tá mais branda, né? Agora que estamos chegando próximo ao dia de votar. Esse ano ainda tem Copa, pelo incrível que pareça, né? É um ano ainda. Parece que a gente tá vivendo 3 anos num ano só. Vocês estão animados estão com medo da eleição, aliás? Porque eu vou te ser um sincero que eu tô com um pouquinho de medo só de votar ali. Eu tô curioso pra ver o que vai dar. Ô, Qualas, eu acho que as pessoas não querem que a coisa continue do jeito que está. Então eu tô vendo uma definição muito grande da eleição, com sorte já no primeiro turno. A questão é saber se o outro lado, o que está agora, né? Se ele vai deixar a coisa quieto. Ele tem 3 opções, né? Botar tanque na rua, sair correndo pro outro país, ou ficar assobiando, fingindo que não é com ele, quem sabe cola. Então que no máximo vai ser de lavar roupa e olha lá, velho. Eu falo pra é mais efetivo daqueles fuquinha gigante que botaram da última vez. É o que eu tô na esperança, viu? É o que eu tô na esperança. Que eu também acho que o sonho dele era esse, mas que ele não tem esse cacife, não. Mas parodiando o Medo e Delírio, a grande vinheta. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Eu já sou no máximo batalha naval, cara, olha lá. Eu já sou um cara mais otimista, assim como o Scorpion, eu já sinto os ventos da mudança, eu já sinto que as coisas vão mudar. Caralho! Que porra é essa, cara? Isso se chama peido, velho. Diferente. Não. O peido avisa que a bosta tá vindo, entendeu? Não, eu sou otimista, eu sinto que as coisas vão mudar esse ano, cara. Sinto que as coisas vão mudar. A pergunta, na verdade, é outra. Tendo mudança na política, isso quer dizer que agora o Brasil ganha a Copa? Será? Olha só, se começar a tirar o salário dos professores e dar pro Neymar, ganha. Não, mas o Neymar, pra ganhar, ele não precisa de salário, ele precisa de um andador, né, pra garantir que ele não vai cair. Ah, mas aí... Rodinha, ele precisa de rodinha. Não fala isso do herói nacional, o menino Ney. Não, mas a única coisa que o Neymar merece ganhar é uma surra. Que isso? De sim, cara. Pra ver se vira a gente. Qual que é o país que o Neymar tava jogando mesmo? É Itália, não? Da França. França, né? País Europa, vai. É, foi um país europeu, desse continente europeu, que decretou a prisão dele, não foi? Não teve um negócio desse? Eu acho que foi o Ronaldinho Gaúcho, né? Não. Foi, eu li isso hoje. Dele e de mais uma outra atriz. Fake news. Que não, você tá confundindo. É a Shakira que tá com problema de... Ela e o marido que é do futebol também. É o Piquet? Piquet, sei lá. Não, gente, eu não tô falando errado. Depois vocês dão um... Ah, mas, gente, HunterCast é fake news. Não. Agora, não, agora sim, agora então o Neymar já tá preso, inclusive, aqui no HunterCast. Já tá preso, condenado à morte já. Caraca, HunterCast é fake news, que filho da puta, cara. Ó, eu tô vendo aqui uma notícia aqui agora, ó. O Neymar se candidatou pra lutar pelo lado da Ucrânia, aqui, ó. Eu tô vendo foto do Neymar na linha de frente aqui, ó. Inclusive, ele tá sendo preso também por isso. Crime de guerra. Porra! É a primeira vez que tá me fazendo pra ser pela Rússia. Ah, não, ele tá falando aqui, ó. Ele tentou fazer a paz com um jogo amistoso. Nossa, vamos resolver com a linha, né, cara? Subasa, né? Vamos resolver o jogo. Mas no campo vai ter mina, tá? Então o time que tiver mais gente no final ganha. Aí vai entrar de novo o esquema do batalha naval, né? Vai quadricular o campo e a gente começa a jogar. 2B! Aí o Neymar tem chance, né? Porque ele chega assim pra mina. Que saudade das coisas que a gente. Nossa! Olha, a mina, mais uma vez nesse podcast, o Mamãe Falei vai entrar com tudo em campo. Mas cara, a gente fez uma boa transição, né? De política pra possível terceira guerra nuclear, né? Terceira guerra nuclear, terceira. Eu me adiantei. Calma aí. Eu me adiantei na minha parte. Outras duas. Terceira guerra. Eu me adiantei. Meu pensamento tava mais rápido que a minha mente, a minha boca, cara. Era disso? Vocês estavam sentindo falta dessa merda? Terceira guerra nuclear, isso, criou. Parabéns. Cara, eu acho que eu dormi faltando as outras duas, né, velho? Também tava ausente, viu? Aí tô. Pô, gente, só. Mas deve ter sido muito louco, velho. Aconteceu duas, vocês não sabem, não? HunterCast é fake news. HunterCast é fake news. Nossa senhora. Você não esconde a sua burrice, essa piada ruim sua, não, tá? Você não, vai não. Eu sei, eu não confundi. Então, cara, O Wallace vem. Mentiroso, caluniador e mentiroso. Vou falar um negocinho pra vocês. Eu, depois de muito tempo, decidi que era hora de fazer uma tatuagem. Estou devidamente tatuado agora. E aí. Olha só. Você tem esquecido disso. E sabe o que eu falei? Não. O quê? Foi uma boa tatuagem, então ela tá tudo bem. Nossa! Bora, quem que chamou esse cara? Tá bom, você. Eu tava assim, porra, saudade de gravar, saudade do dragão, faz tempo que eu não gravo com ele. Vou chamar o cara, agora eu lembrei porque faz tempo que eu não gravo com ele. Mas enfim. Tava fora do Brasil, irmão. Como é que foi? Gente, como é que foi a pandemia de vocês, gente? O que vocês fizeram nessa pandemia? Não, calma, tu não tá falando da tatuagem? Fala da tatuagem que eu quero registrar isso aí. Tá. Então, a minha tatuagem consiste em um livro aberto, saindo todas as coisas mais nerds do mundo. Aí tem o Anel dos Seus Anéis, tem Sábio de Luz. É bem vergonhoso, tá, gente? Não, é vergonhoso. Eu não vou botar no link, porque é isso. Eu não vou portar no link porque minha bunda não importa, não. Mas enfim, é uma tatuagem muito bonita, feita inclusive pela Alana, tá? A Lana, que também faz tempo que eu não falo com ele. Gente, faz a divulgação dela aí depois. É, não, vou botar pra passar no Instagram dela, que eles tiveram a oportunidade de fazer tatuagem com ela, serão bem-vindos. Fala mais com ela, diz que ela sou obrigada a tatuar sua bunda, né? E melhor, a tatuagem foi de graça ainda. Foi. É uma tatuagem que estaria uns 600 conto de graça, é isso. Ah, então ele tem que estar no portfólio, pelo menos, né? Não, mas vamos lá. Então, é ingrato esse conto. Não, ele não pagar não quer dizer que foi de graça. Mas é por isso que ela não fala com ele, né? É a passagem dela pra ser dessa amizade, né, cara? Te faço tatuagem que você nunca mais me dirige a palavra. Aí ele fala, tá pedindo uma tatuagem? Eu tô pensando. Se você fizer uma tatuagem pra eu nunca mais falar com você, aí a gente faz. Justo. Troca equivalente. Eu acho que pra ela foi um bom negócio, né? Tendo lucro. Pra ela ganhou alguma coisa, né, cara? Ela que saiu ganhando, com certeza. Ai, ai. Mas enfim, gente. Nossa, falando em troca equivalente, sabe o que eu vi hoje que vai sair? Não, não é fake news. Cuidado que você vai falar, hein? Não. Calma aí. Vai sair outro filme do Fullmetal em live action. Não bastasse o primeiro. É continuação ou é um novo projeto? Não, continuação daquela merda, daquela bomba. Nem vi. Alguém viu o filme do Fullmetal? O japonês é foda, né, cara? Ele falou assim: vamos fazer live action, vamos destruir a obra que a gente tem aqui, né? A gente tá falando sobre adaptações de anime. Adaptações com ruins de anime no cinema e na Netflix, principalmente, né, cara? Tem uma adaptação do anime aí, do Fullmetal, que, nossa senhora, o cara, eles ficam usando uma peruca tão feia no filme, cara, que eu fico impressionado como é que aquilo foi aprovado. Na verdade, assim, né? Mas, tipo assim, se eu fosse parar de ver filme por causa de peruca feia, eu nunca mais vi um filme do Nicolas Cage. Verdade. Mas fica na cabelo natural dele sempre, pô. Não, mas a gente... Ah, vai, criando. Pelo Nicolas Cage, né? Pelo canasta do Nicolas Cage, né? Canastrão. É assim, mas tipo assim, se peruca ruim fosse pretexto pra achar o filme uma merda, porra, Nicolas Cage tá fodido. Ele é o Nicolas Cage do podcast. Ele transita entre ser bom e ser uma merda com uma facilidade. Inclusive, às vezes, no mesmo episódio. Ele tem essa transição. Beleza, mas quando que foi no começo? Boa? No começo, quando eu te pagava editor. A gente teve uma época boa. Eu falo pro Wallace que a gente tá numa a saga nova do HunterCast, que é do Vinho ou Vinagre. Que a gente era um bom podcast, tinha. Saía toda semana, bonitinho. A gente tentava uma qualidade de áudio, né? Aí depois só foda-se, meu. Só grava essa merda aí e vamos. E foi aí que ficou bom. Eu tinha sugerido pro Wallace a gente gravar uns pequenos podcasts, né? Pra postar durante a semana. Sem edição, sabe? Uma coisa mais simples como o formato do YouTube, né? Do podcast de mesa, né? Mas como quem tem o nome HunterCast, a gente procrastinou e não fez. É. Inclusive, eu queria fazer uma observação aqui, porque tem um outro HunterCast que surgiu e que já ultrapassou o HunterCast em número de episódios. Nossa, cara, nem me fala desse podcast, cara. O maluco investidor? Isso, exato! Calma aí, é um podcast de investimento? Com esse nome? É. Cara, eu não entendi nada também. Eu fui mandar. Cara, eu lembro quando esse podcast saiu, que eu fui falar com o cara. Vocês não estão roubando o HunterCast, já existe. Na época o HunterCast era semanal, né, disse, de passagem. O HunterCast já existe, que não sei o que e tal. E a resposta do cara foi nada. Ignorado. E ele fez porque... Ele visualizou a mensagem? Visualizou. Certo, tava aí. Que filho da puta. Ignorado. Eu já falei que a gente devia ter comprado o nome HunterCast. Pagar o registro. Domínio, só tem um problema agora, né? Ele tem uns 100 episódios na nossa frente. Quem deve ter comprado o nome é ele. Mas será que ele tem um registro? Fael, pesquisa aí rapidão aí. Quebra essa pra nós aí, Fael. Vai no site do NPI, pesquisa. Se não tiver... Eu advogo por vocês. Nossa senhora, que medo. É um processo perdido antes de começar, né, cara? Cara, velho, eu não vou falar nada, mas tipo assim... Foi registro no NPI que me deu bala pra chutar uns 50 Omega Cash que surgiu nesse tempo. Ah. Porra! Tem até o. Cara, tem até. O último que aconteceu foi esses. Acho que tem um mês atrás. De um cara de uma academia de nutrição que chamava Omega Cash. Por que Omega Cash? Porque a academia dele era Omega alguma coisa lá. Tipo, a escola de nutrição dele. Ele queria, tipo, virar um Pedro e o Muzi e criar um podcast chamado Omega 3. Era uma academia de nutrição, tipo o quê? Ômega 3? Cheia de vitamina D nele? Não, Omega Fit, né? Cara, não sei. Só sei que é um bando de bombado ridículo. Você é aquele que ia pegar direito, a parada do macho, alfa, beta e sigma? Aí ele queria fazer o Omega Fit? Que é assim, acima dele? O Omega é a última letra. Qual que é a graça? Ah, mas aí a pessoa não sabe. O nome Omega é sabe, dá uma imposição, ômega. Não, mas vai que ele pensa que os últimos são os primeiros, cara. É, ou isso ele tá lendo aí uns livros que eu tive acesso, que tem uns papos muito estranhos de alfa e ômega, que é melhor deixar quieto, viu? Deixa quieto. Existe um alfacast? Existe um alfacast, né? Ah, existia um alfacast. Não, existia um alfacast de literatura. Eu conheci essa pessoa. Mais ou menos quando surgiu o Omega Cast. Existe um Beta Cast? 12, 13 anos. Esse é o meu colega, né? Beta Cast. Deve existir, mas a pronúncia é outra. Olha, velho, isso me faz lembrar que. Não sei que vocês. Acho que é o Angeoli, o nome do cara da empilhadeira lá. Que se acha o fodão do caralho. Que ele fez o... Cara, ele já passou ridículo até no Shark Tank. Que ele é o cara da empilhadeira que o... Não Salvo fez ele bombar. Ah, o Cid sempre fazendo as coisas ruins bombar ele, né? Sim. Exato. E desde então o cara se acha pra caralho, velho. Porra! Ele já fez confusão no grupo de podcasts. Que ele fez um podcast chamado Nossa Nerd Alpha. Nossa, é um nome já é maravilhoso. Parabéns. Aí ele ficou... Ele fez uns 5, 6 episódios e depois ficou choramingando as pitangas que o Nerdcast não chamava ele pra participar. Que o cara era culto, que o cara é inteligente. A gente tá esperando nosso convite pro Nerdcast até hoje. Até hoje nada, né? Bom, se for nessa fila, mano... Dando convite pro Jô Soares também. Jô Soares magrinho, cara. Fiquei outra pessoa, mano. Puta que pariu. O que aconteceu com nossos artistas gordos? Huntercast é fake news. Pandemia, meu filho. A pandemia corrói todo mundo. Consumiu, é verdade. Mas aquele lá é o Jô Soares mesmo, porque ele pareceu muito mais aquele Pastor Cláudio lá, cara. Pastor Cláudio? Caralho. É, aquele que fica... Que é meio mineirinho, que vai falando assim, vai contando até uns casos no meio. Gira e mexe, ele aparece um vídeo dele lá falando de alguma pregação e depois ele conta uma história de alguém que traiu ele. É bom. O padre deve saber tudo que. De traição quando a pessoa vai se confessionar, né? Esses fenômenos de internet eu não manjo nada. Eu sou mega, mega boomer nesse sentido. A última grande novidade que eu vi surgir na internet foi esses podcasts aí, o Flow e derivados. Então, não, tipo assim, opa, só assim, 5 anos, o cara, né? A novidade que ele conhece é um Flow que já praticamente morreu, né? Olha só, quando começou essa onda, né? Eu sugeri pra ela assim, pô, vamos fazer o. Que a gente já tinha dado uma pausa com o HunterCast, né? Eu falei, pô, vamos abrir um canal no YouTube, a gente grava, bota um gameplay defunto, né? Qualquer porra assim. E só fala que tem que falar e posta sem edição mesmo, porque é uma coisa que eu gosto no podcast é sentir a naturalidade nas coisas. Ele gosta. Então aí eu fiquei, porra, fiz um negócio mais natural, mais rústico e tal, que é uma parada que, assim, muito canal no YouTube, né, as pessoas reclamam quando começa a se profissionalizar muito, a pessoa gosta da parada mais roots e tal. Então, quem, né, tipo, cara? Quem que é algo profissional? Eu não sei quem você tá falando, cara. Quem que olha pro negócio profissional e fala, ah não, eu quero uma coisa completamente amadora, que não deu nem pra entender o que eles estão falando. Porque a pessoa se sente mais próxima quando é uma parada que a pessoa se identifica mais, saca? Aí quando a pessoa cresce muito e tal, às vezes tem esse gap, essa separação. Sempre tem aquele hipster... Não, eu já gostava. Isso, exatamente. Eu falo isso de Chainsaw Man, que eu comecei a ler aquela merda no começo. Falei assim, isso nunca vai receber uma adaptação em anime. Vou ter que me saciar com o que tem. Aí agora, porra, parte 2, anime e tal. Puta que pariu, já sou fã de carteirinha muito antes. Aí você fica bolado com os transformers que entram? Não, eu gosto. Porque é mais gente que... Mais gente gostando é mais fanart, porra, pra me ver no meu Twitter. Mas a dúvida é, vocês preferem agradar os fãs hipster ou ganhar dinheiro? Cara, eu prefiro Mas ali nos dois mesmo, pô. Eu prefiro ganhar dinheiro, mas o que eu tenho feito é agradar os fancistas. Por isso que eu não. Eu acho que a gente tem feito nada, né, cara? Nem episódio a gente tem lançado. Sei lá, a gente perdeu todos os nossos fãs? Perdemos nada. Inclusive, agora que vocês falaram, eu tenho que lembrar. Descobriu o Huntercast no trabalho. O Igor tava me chamando de Koala no meio da operação, irmão. Puta que pariu. É verdade, né? Ele contou. Como que descobriram, cara? Porque eu falei. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ah, você foi muito trouxa. Foi, já eu te amo. Agora você foi. De comentar que eu tinha um podcast. Aí descobriram. E aí, meu irmão, o nego ficou assim, ó. Ah, Wallace. Porra, conta aí pra galera aquela vez que você ficou bêbado. Nem eu lembrava dessa história direito. Conta aí, eu contei, por algum motivo, maluco, eu contei a história do Huntercad. Aí ele ficou assim, caraca, conta aquela vez que você ficou bêbado e ficou dando em cima do teu amigo. Vai lá, cara. Não. Vai lá. Justamente isso, Colas. Pois é, porra. Cara, tem tanto tema bom aí do Huntercad pra ouvir, né? Pega esse. Não, legal, tipo assim, ninguém vai lembrar a história legal. Todo mundo só vai te pegar pelas histórias escrotas, cara. Ah, você é o Wallace, aquele cara que foi lá no fórum publicar, fazer divulgação do podcast. A gente foi no fórum de Volta Redonda pra fazer divulgação. Há foi, muito né? tempo atrás. Eu fiz uma galera de tarde, foi muito bom. Aí o Wallace ficou todo com vergonhinha, assim. Aí, Marga, fala. Eu falo, você fala, você que é o host principal. Aí eu peguei o microfone, tá, gente? Eu falei. Aí ele ficou todo. Mas, tipo, você foi num fórum, um fórum judicial? Foi, eu, tipo, eu pensei a mesma coisa. Eu tava pensando nisso. E os caras, tipo, na frente da vara civil ali, falando: ah, por favor, eu ouço a Excelência! O que vai ter o Koala é agora, velho. Foi entre um julgamento de pequeno caso ali e um aviso. A gente fez o nosso anúncio. Não, percebendo. Ele tava dando um fórum de Barra Mansa pra poder fazer um evento de nerd lá, whatever, qualquer merda. É, nerdola. Aí tinha uma galera que tava fazendo de Stormtroop e tal. E aí eu achei que seria uma boa ideia que a gente fosse lá, né, falar sobre o nosso podcast que tava começando. Não pedi no menino ainda. E aí, não, deu no que deu, né, cara? Inclusive, foi num evento desse parecido, eu conheci o HDR, falei assim, nossa, sou amigo do Nerdmaster, ele, caraca, conheço o Nerdmaster e tal. Eu falei, caraca, essa vai ser a porta de entrada pra gravar com o Daniel HDR. Enfim, nunca gravei com o Daniel HDR. Fala, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse fórum que você foi, tinha mais gente do que naquele evento que tá rolando aí em São Paulo? Com certeza. Que tava rolando, né? Quando esse episódio... Já morreu, né? Acabou ou cancelaram no terceiro dia? Não. Na verdade, não, cara. O evento é gigante, gente, cara. Sério? Fui lá ontem. Cara, mano, eu saí de lá, tava lotadaço. Mas você viu que a menina lá do Stranger Things não foi? Queria que eu fui puto? É, mas tipo assim, cara, o cara do Harry Potter foi... O Jorge tá aqui, ele não conseguiu, mas ele fez videoconferência. Entendeu? O Rupert Grint. Não é nem o principal, é o coadjuvante. É, ah, o não, Rony não, Weasley não. Lá. Ele sempre parece ser cansado, né, cara? Ah, cara, o lugar encheu foi de Potterhead, então. Pô, e porra, você não viu as Potterhead, puta que me pariu, velho. Eu fiquei constrangido de tanta mulher bonita que tinha lá, velho. Só eu feio naquela porra, velho. Que merda, cara. Sei lá, pode ter certeza. Esse lugar sempre tem gente feia. O nerd. Eu tava lá, cara. Eu fui ver, cara. O rei dos feios. Eu tenho uma certa vergonha nesses lugares, cara. Eu fui só uma vez em um evento desses de anime e tal. E tinha desculpa quem se ofendeu vendo aqui, mas foda-se você se ofendeu vendo isso. Mas eu me senti muito envergonhado vendo a galera, tipo, de cosplay, tipo, fazendo lutinha. Eu me senti envergonhado, eu me senti. Olha só, eu fiquei. Uma vez aqui em Resende teve um evento no shopping que foi um pessoal, né? Teve cosplay, teve mesa. Sim, foi legal o negócio. Eu tinha uma cosplay lá, fazendo cosplay de Sijuane. Aí eu falei assim, ah, vou tirar foto com ela, mas nem fui, né? Aí depois, anos depois, a menina aparece, né, esse Johnny, personagem do LoL, ela aparece no client do LoL, no comercial, né, de cosplay. Eu falei, caralho, a menina é grande, caralho. E você perdeu a oportunidade. Perdi. Ter contato com gente famosa. Não, mas isso. Só, mas, sua indagação, eu queria tirar uma dúvida, brevemente, rapidinho. Você tá dizendo, então, que você nunca vai numa CCXP da vida? Não, eu vou. Inclusive na desse ano, né? Que vai ter o grande convidado Vitão. Só que você vai com vergonha, é isso. Você vai com ressalvas. Não, eu vou feliz, eu vou lá curtir o evento e tal, mas quando eu vejo essa galera, tipo, lutando, brincando de lutinha, vestido de personagem cosplay, eu... me dá uma vergonha alheia. Chega a dar uma cuspida nele. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu ia muito em evento de anime que tinha aqui na minha cidade, né? Mas teve um evento específico que eu fui, que tinha um nerdola gordo lá, um maluco deveria ter uns 50 anos. Ele tava com uma blusa do Cavaleiro do Zodíaco um pouco menor do que deveria ser pra ele, né? Então ele tava pagando baby pança, tá ligado? Nossa! Aí, ele tava cantando aos berros. E ele era aquele careca cabeludo, que era pior. Que é de careca de cima e cabelo embaixo. Mas hoje em dia estaria na moda, né? Porque já é o calvo de cria. Mas naquela época não tinha isso. Mas enfim, e aí ele tava cantando aos berros em japonês a música do Saint Seiya. E aí eu olhei pros meus amigos e falei: eu nunca vou ser esse cara. Ah, não. E hoje você é. Todo hoje, mundo vai ser. E hoje eu Corta vou trabalhar com a bandana do Naruto. Nossa senhora, cara. A coisa mais cringe que tem é a pessoa andando na rua com aquele casaco da Katsuki, mano. Nossa, é mesmo. Porra, gente, Naruto já morreu, já foi. Larga isso. Não, não, não, Naruto não morreu, não. Ele procriou. Ele tem um filhinho agora, o Boruto. Não, mas o. O filho eu adoro dele, Naruto. O filho do, nossa, o filho do Naruto é filho de clone, cara. Porque tu acha que ele ia ter tempo pra ter alguma coisa com a Hinata? Ele mandou um clone, vai lá, faz um menino pra mim, faz um boneco. O nome da esposa do Naruto é Renata? Não, Hinata. Ah! A Renata já foi porque era muito engraçado. Nossa! Cara, que coisa triste pensar no que aconteceu no Naruto, cara. Coisa triste pensar no latino que o dragão se torna. A princesa, né, do clã Hyuga, dona de casa. Tem coisa pior, imagina a Sakura casado com o Sasuke. Pai ausente. O Rock Lee, cara, sempre teve cabelo, o cabelo dele começou a cair, cara. Ele usa... Eu só queria fazer uma observação aqui, levantando a mão aqui, queria fazer uma observação, que o Wallace falou que quando ele tinha 15 anos, que ele foi nesse evento aí, ele se sentiu envergonhado vendo esse sujeito, mas na época que a gente tinha 15 anos, que não vou precisar dizer que já faz um bom tempo que nós tínhamos 15 anos, não era tão legal isso. Agora, hoje em dia, esses eventos que tem aí, cara, é a galera cult, vai, a galera super descolada, e é descolado... Esse cara que você sentiu vergonha alheia, Wallace, hoje em dia ele seria um cara descolado, e que todo mundo, nossa, todo mundo gravaria ele no TikTok, e ele seria um sucesso. Eu fui no assunto, eu cresci uma criança nerd, na época que ser nerd não era legal, eu já tô... Isso, nós fomos, cara! Eu já me jogaram numa lata de lixo literalmente por ser nerd. Eu deixei, ó, eu não sei se já contei essa história aqui no Huntercast, mas eu vou contar aqui publicamente pra vergonha ficar ali. Novo, pra pode contar de novo, as pessoas esquecem. Eu deixei de sair com a garota pra jogar RPG, cara. Muito bom, fez certo. Eu fiz certo, não, eu fiz certo mesmo, não me arrependo disso, não. Você tá falando com um cara que quase lincharam ele por ser nerd, por quase derrubaram um portão de ferro em cima dele. Nossa. Eu lembro dessa história e isso realmente é muito triste. Pra quem quiser ouvir, OmegaCast 53 sobre bullying, cara, tá lá. Mas a Ana, ela tem uma vantagem, pelo menos eu imagino, que ela, como uma menina que provavelmente também era nerd quando criança, pelo menos o bullying, tipo, se existia, não era físico, né? Pelo menos eu imagino. Eu vou te dizer o seguinte, provavelmente eu sou a pessoa mais velha nessa gravação, né? Que eu já passei dos 50. Ah, sim. Você não tem Nerdmaster aqui, você é... Não, mas eu sou mais velha que o Nerdmaster. O quê? Eu sou mais velha que o Nerdmaster. Cara, o Nerdmaster tá acabado. Ah, merda, porra! Eu sou de 68. Nossa! Caraca, não fazia ideia. Nossa, tem muito juvenil. Mas obrigada. Então, quando eu era mesmo criança, adolescente, não se usava a palavra nerd. O conceito de nerd não existia. E talvez porque eu sou mulher, as pessoas não me viam como nerd. O máximo que alguns falavam, assim, meio escondidinho, era CDF. Nossa, CDF é antigo, hein? É, eu tô falando, né? Eu tenho uns cabelos brancos aqui que não negam a idade. Então, como CDF, o que as pessoas, na verdade, tinham era uma situação meio dúbia, porque eles não queriam ficar de mal comigo, porque tinham esperança de que eu pudesse ajudar numa matéria, ajudar em alguma coisa, né? E talvez por também aquela coisa, alguma vantagem de ser mulher, talvez a gente tenha que ter, né? O pessoal não queria arrumar briga comigo, eu ficava lá quietinha no meu canto, só que também eu não era a pessoa mais popular do mundo. Digamos que se eu tivesse que fazer aquelas coisinhas que aparecem muito em escola, né? Miss Primavera, eu não ia receber voto. Miss Primavera. É. Eu também não iria receber. A gente anos da escola, Miss Primavera, essas coisas. Não tinha nada disso. Saudades. Cara, nunca, acho que nunca numa escola que eu tive tinha essas coisas. Acho que a única vez foi quando uma professora de inglês resolveu, no último ano do colegial, ela resolveu tipo, fazer que nem escola americana e fazer um anuário, saca? Pra projeto de escola. O único voto que eu tive foi pro mais maluco da sala. Esse é um bom título. É um bom título. Eu gostaria de carregar esse título. Gente, vocês querem saber? Eu ganhei. Na escola, eu não lembro de ter visto ou testemunhado bullying com alunos, mas eu vi um bullying com professora. Nossa! A professora, eu não sei exatamente que matéria que ela tava dando, não foi na minha sala. E alguma coisa ela tava falando que de animais de fazenda e tal, ela falou de pato. Aí um aluno lá no fundo começou. Quando ela falou pato, ele começou quen, quen, quen, quen, quen, quen. E ela ficou furiosa. Mas ela, assim, foi uma coisa, assim, muito fora de propósito. Ela ficou muito furiosa, mas tão furiosa, que a partir daquele momento começaram a chamar ela de professora Quen Quen. Tadinha, que merda. Eu pensei que era o dado do Alabela, né? Ela tava dando aula, alguém passava por debaixo da janela, ouvia que ela tava dando aula na sala e começava do lado de fora. Quen Quen, Quen Quen. Ela poderia ter evitado tudo isso se ela tivesse quebrado a Luna na porrada e mandado ele pro hospital. Aí... Eu acho que ele merecia. Talvez ela já tivesse algum problema. E aquilo ali foi o gatilho. A mulher ficou tão perturbada, mas tão perturbada, que ela precisou de acompanhamento psiquiátrico, viu? Tadinha. Nossa, e cada vez que fazia um quen-quen, ela rodava a baiana, mas rodava assim. Ela rodava a baiana tipo Huawei? Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nem um babaca, não! Tem vídeo lá que ele é um professor de faculdade? Filha da puta! Era muita gritaria. Ela encontrou a minha irmã uma vez na rua e quis jogar um apagador na cara dela porque achou que ela era da turma que fazia quen-quen pra ela. Meu Deus! Nossa, peraí. Não, aí já tá mudando a pena que eu sentia pra medo. Ela podia ser bem quebrada. Foi bullying. Hoje eu tenho maturidade suficiente pra saber que que estavam fazendo com ela era bullying. Ela era daquelas chatas, daquela que ninguém gostava. É, mas ninguém tem obrigação de ser amado, adorado... 24 horas por dia por todo mundo, né? Ela podia ter adotado, né? Se eu não sou amada, você é temida. Nossa, Homelander! Ela podia ter trazido um pato pra ficar com ela na sala de aula. E na hora que alguém começasse a dar encrenca, ela jogava o pato em cima da pessoa. Porque, olha, pato, ganso, esses bichos, tudo, é tudo capeta. Ah, eles são mesmo. Falando em questão de... Não, mas vamos lá, deixa eu só contar uma história que a gente já fez uma professora substituta de inglês aí na sala chorando. Tem que passar pelo teste de fogo, né? Exato, cara. Eu me chamo, é a mais bonita professora que já teve lá. O problema é que eu não sabia de inglês. The books on the table. De inglês. E a galera não perdoou. Sabia mais inglês do que ela? Nossa. Ai, não, exatamente. Principalmente os que faziam cursinho. Principalmente a grande maioria, que era Playboy. Tá explicado, então. E dormia que trazia os folhetos com a letra de música do Fisk traduzida. Eu queria comentar essa questão de distúrbio. Eu fiquei sabendo que o Wallace aí tá cobrando 32 mil pra dar certificado de invalidez. Que porra é essa? Tá com maluco? Tá louco? Que é isso? Tá maluco? Você acha que eu tô comendo tão barato assim? Desculpa, é 36, é 36, é 36. 47? Pô, assim, não, tô brincando, pelo amor de Deus, não faça nada. Não venham falar. Alô, conselho de psicologia? Eu acho que, só pra pontuar aqui, eu acho que eu não tive nenhum problema na escola porque eu era o babaca do violão, cara. Sei lá. Pega protegido. Era, eu era protegido pelo meu violão. Nossa, que ódio. Pepe legal, né, cara? Será que você pagava de pepe legal? Dava violãozada nos garotos? Eu nunca precisei, cara, tá, mas eu gosto, mas pensando bem, eu gostaria. Ele é o cara que tu mas eu não ia estragar meu violão, né? Dessa forma, cara. Não, mas eu já puxei, ó, aqui. Eu vou estragar minha reputação aqui nesse podcast. Eu já puxei uma roda de faroeste caboclo em uma festinha. A festa durou 20 anos, né? Não, legal que do jeito que ele falou, parece que, tipo assim, era chegar no, de um lado da festa, o outro... A gente chegou com o violão no lado da festa, o outro lado tá a festa, assim. Então aquela música de faroeste, ele começou. Como se fosse um duelo de cara, western, tá? Para vocês, sabe por que eu odeio o cara do violão? Porque eu já perdi inúmeras garotas por cara do violão. É uma tristeza. Eu não vou contar isso porque a gente só perde o que tem, né? Pô, Dragão, pelo amor de Deus, deixa eu falar pelo menos isso. Se a gente só perde o que tem, então eu não perdi nada na minha vida, gente. Não, é uma coisa boa, se não perdeu nada na minha vida, é uma coisa boa, cara. Cara, eu prefiro amar e ter perdido do que nunca ter amado. Mas ó, o babaca do violão, como o babaca do violão, era uma pessoa querida, porque havia uma época que quando a gente fazia, tipo, essas discussões e tal, que a galera saía da escola, não tinha, tipo, Spotify, essas coisas pra gente ficar ouvindo no, sabe, tipo, no ônibus. Eu era o cara com violão que a galera, toca tal música, e aí eu tocava e alegrava a vida de algumas pessoas, porque eu sei que outras pessoas me odiavam no fundo da alma delas, com toda a razão. Spotify não tinha nem rádio portátil. Rádio portátil pegava só aquelas rádio AM pra você ficar ouvindo futebol. Não. E pior, tipo assim, quando a escola é basicamente no fundo de um barranco, né? Exato. Eu vou falar pra vocês. O sinal de rádio nem batia. Era minha escola, cara. Por isso que eu era um sucesso como o babaca do violão. Não, legal, é assim, como um bom babaca. Quando começou a ter elementos musicais, né, que os adolescentes começaram a manifestar suas habilidades artísticas pra poder conseguir mulheres, eu, como um bom adolescente... Como ele, como a mãe dele, que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião... Tentei embarcar nessa jornada também, né? Só que aí eu não queria tocar o violão porque eu não queria ser o mais do mesmo. Não vou ser mais do mesmo, vou ser o cara... Tá pensando de skate, ó. Não, e aí eu... Não, aí, porra, seria irado. Com um pandeiro. Não, eu puxei um teclado. Porra, se fosse de pandeiro, tu podia ser o cara do samba, né, cara? Não, caralho, um teclado da hora, cara. Ia ser legal ele levando um teclado pra escola todo dia, né, velho? Cara, eu vou contar isso pra vocês. Primeiro eu queria ser percussionista, né? Baterista. E aí, O pandeiro chegou perto. É, foi. Segura no pau e batendo no tambor, vai. Aí eu bombou também. Pega no pau pra fazer barulho, tá certo. Pra botar uma bateria no meu quarto. Merda. E aí eu comprei duas baquetas, que eu vi isso em algum filme, que o cara era um jogador de basquete ou futebol, que falou assim, ó, ande com a bola 100% do tempo, que uma hora você vai adquirir as habilidades. Eu comprei uma baqueta. Não. Legal, ah, não. Ele pediu uma bateria no quarto, ganhou duas halvacs, né, velho? Eu ando com o celular o tempo todo e até agora eu não aprendi a fazer um aplicativo. Eu não contente, falei, não, vou fazer aula de teclado. Só que o teclado tem esses problemáticos, é um teclado elétrico, era impossível levar essa merda pra escola. Não teria onde ligar, não teria onde guardar. Sim, não, porque uma bateria era realmente possível, né? Dragão, então, na minha cabeça, se eu puxasse minhas baquetas, o mundo seria minha bateria. Eu começaria a tocar. Mas você podia mandar uma maluquice de começar a bater nas carteiras, no quadro e fazer música ali, porra. Ah, eu fazia isso, mas no dia que... Não, eu comecei a fazer isso, mas aí no dia que me deixa na porrada, porque eu desafiei um valentão, porque eu achei que o poder da música ia me proteger. Então, tu pegava a baqueta e enfiava no cu dele. Como você achou que o poder da música ia te proteger? Tipo assim, você ia dar dois toquinhos no negócio e todo mundo ia começar a dançar, é isso? Dos musicais, né? Que eles passam uma ideia muito errada da vida, que a música resolve tudo. A música não resolve nada. O problema do musical é você assistir um musical. Como alguém que gosta muito de musicais aqui, tá? Se bem que os meus musicais são aquelas das antigas, né? Sete Noivas para Sete Irmãos, Se a Sara tivesse aqui, ela teria falado do Abba. Mamma Mia, ela teria falado Mamma Mia. Saudade da Sara. Mamma Mia. O último musical que eu vi foi o Hamilton. Nossa senhora! Ela vai, Wallace. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Tu deu combustível pra ele. Vou ficar quieto até agora. Não. Eu tenho escutado Hamilton desde que ele saiu na primeira vez gravado de uma forma horrível, numa câmera fuleira. Em um teatro de forma clandestina nos Estados Unidos. E legendado por fã. Eu tenho escutado o Hamilton desde essa época, cara. Nossa, eu amo o Hamilton. Eu comprei o livro do Hamilton, da biografia dele. Inclusive, né, Edmaster? Se você puder botar uma música do Hamilton pra tocar aí agora, por favor. Não. Aí só vê que é a vinheta. Isso é bom, não. Isso é bom demais. Eu estou viciado em Hamilton, minha namorada não aguenta mais eu falar de Hamilton. O Hamilton é bom, mas eu prefiro Senna. Obrigado. Ana, você compartilha o mesmo amor que eu tenho por Hamilton, Ana? Esse nível de vício? É difícil não ficar viciado, né? As músicas são muito boas. O Lin-Manuel Miranda é o cara. Excelente. Né? E a história, ela se desenrola de um jeito muito gostoso. Ou você escuta a Hamilton ou você tá errado. Não tem terceira alternativa aqui. Eu recomendo. Tem nariz, né? Se você tiver um pouquinho de domínio de inglês, fica maravilhoso, né? Porque realmente pegar uma música que é um rap pra ficar lendo legenda, dói. Eu gosto tanto que eu tô namorando até os Funko Pop de Hamilton. Existem Funko Pop, tá, ok. É um universo que eu gostaria de adentrar com toda a minha alma e meu dinheiro. Puta, ai meu Deus do céu. Lá vai parcelar essa parada no meu cartão. Tem Funko Pop. Você tem Funko Pop do Hamilton, do Burn, das irmãos Schiller, do Lafayette. Eu quero um Funko Pop do Lafayette. Eu queria um Funko Pop do Fael também. Mas dá pra fazer um do Fael. Tem Feitiço de Áquila, eu nunca achei Funko Pop do Feitiço de Áquila. Eu pagaria. Desculpa. Cara, vou pesquisar agora no aplicativo do Funko Pop, só pra ver se tem. Existe um aplicativo de Funko Pop? E eu não fazia ideia. Tem um site, né? Tem um site de Funko Pop, né, cara? Que tem todos os Funko Pop. No aplicativo eu vou controlando os Funko Pops que eu tenho, aqueles que eu quero ter, aqueles que eu sei que eu só vou ficar olhando porque eu quero, mas nunca vou conseguir pegar. Tem um pessoal que faz Funko Pop, né? Faz um personalizado com massa e tal. Dá pra você fazer um Funko Pop seu. Aí dá pra o Fael fazer um Funko Pop dele e vender, né? Você que é completamente narcisista. Vender pro Wallace. Caraca, Rafael. Se eu faço aniversário, você me dá um seu de presente, eu sei nem que eu faço. No Funko Pop do Fael, vai estar na mão um cacetinho e no outro cigarrinho. Já. E de terno. É porque eu não sou esse tipo de pessoa que fica expondo, não. Ué, é porque certas namoradas aqui no cast terminam com a pessoa e começam a namorar um neonazista. Realmente, fica difícil. Eu não sei de nada disso, não sei de nada disso. Inclusive, não sei nem que esse relacionamento é você que não, tá falando, né, cara? Não, mas beleza, mas tipo assim, o quão cara deve ser assim pra um neonazista ser melhor que ele, né? Pois é, né, cara? Pô, gente, pelo amor de Deus, peraí. Eu acho que a expressão aí, na verdade, é outra, viu? Tem que ser. O nosso participante aqui teve um livramento. Porque pra criatura obrigado, querer mano. Ficar com um neonazista... Aliás, eu não posso agradecer, não. Essa história não é comigo. Essa história é comigo, hein? Não, a gente não... Ninguém falou nada disso. Ninguém citou nomes até o momento. É que eu acabei agradecendo. Alto falho. Exatamente. A gente só tá falando. Alguém se acusou e não vou falar quem é. Entendeu? É verdade, obrigado. Porque está ridiculamente óbvio. Mas vamos lá. Se for assim, velho, livramento por livramento. Tinha uma menina que preferiu voltar pro ex que ter aí a ela pra ficar comigo, velho. Então até aí foda-se também. Sério? Porra! Caralho, Dragão. E não foi uma vez só, foram umas três. A minha namorada, ela terminou. Então, imagina o quão bosta eu sou, né? Nossa, calma. A minha namorada terminou comigo com uma expectativa de mundo melhor e voltou comigo mesmo. O mundo é muito triste. Mas aí isso é muita prisão sentimental, eu falei pra você. 8 anos juntos não, é uma vida, cara. A gente tá indo num caminho muito nada a ver, né? Vamos voltar a falar sobre. Sobre Malhação? Malhação? Big Brother? Big Brother, TV Globinho. Antes que esse podcast vá de novo pra geladeira, cara. Vamos lá, deixa eu tenho uma pergunta interessante aqui. Olha, tinham coisas que eram negadas a vocês, ou não deixavam. Ou, por exemplo, coisas que não deixavam muito você fazer, ou você consumir em quantidades escassas, que hoje você fala, foda-se, o dinheiro é meu, eu vou comprar, e foda-se. Cocaína. Não, peraí, isso, Rafael. Pô, eu achando que, tipo assim, eu também comprei uma cartela de Danone e comi sozinho, essas coisas. Pô, eu fiquei meio... A fase de comprar cartela de Danone, caixa de hambúrguer. Sabe aquelas caixas de hambúrguer mesmo? Hambúrguer futuro? Do futuro? Aquele vegano? Não, hambúrguer normal. Hambúrguer Sadia. Hambúrguer dessas que você vai no supermercado e que tem aquela caixinha de 12. Ah, menina, primeira vez que eu vi uma caixa dessa no supermercado. Eu fiquei lembrando tantos anos que a gente lá em casa não podia, mal podia ter carne moída. Ah, mas eu fazia questão de ter pelo menos umas duas. Fazer uma caixa é minha. O resto é pra Tem um muito bom desse aí, dessa dia, que é sabor churrasco. Não. Bom, bom mesmo é aqueles que é de 120 gramas, que é só carne. Sim. Ah, o gourmet. Começa a parecer um bom hambúrguer, mas eu recomendo fazer o teu próprio hambúrguer em casa. Tem um desse aí de hambúrguer feito, que é tipo um tamanho de uma palma, que ele é feito de costela. Costela ou... É um corte nobre, cara. Que é, nossa, é muito gostoso. Tinha um cara que tava cobrando... Desde quando costela? Pra fazer não, de costela, é picanha, é um hambúrguer de picanha, que é o tamanho de uma palma, assim, é tá, muito não, grande não, hambúrguer. Mas, eu ia perguntar, onde que costela é corte nobre? Não, eu confundi, é com C. Não, mas depois com C. Da guerra, é um corte assim. Depois da guerra atômica, a carne ficou mais difícil, Zagão. Mas eu concordo que... Qualquer um pode comprar uma carnezinha moída, tempera ali, bota uma gema de ovo, um pouquinho de trigo e tá bom. Liga o hambúrguer. Dependendo do tipo do truque da carne, hambúrguer? Então... O truque do hambúrguer é ter pelo menos 25% de gordura, tá? E, ó, e agora eu vou fazer o meu momento em tojo, mano. Que é, perto de onde o meu irmão mora em São Paulo, tem um lugar que eles fazem cursos de culinária. Tem cursos assim que demoram uns 10... 20 aulas, que é coisa assim para formação mesmo profissional, né? Ou para pessoa que já conhece alguma coisa aprender mais. E tem uns cursos rápidos, que é um dia só. Eu fiz um dia o curso de hambúrguer, então eu aprendi a fazer 4 hambúrgueres. Aprendi a pegar a carne em pedaço, cortar ela na faca, não é no moedor de carne, não, para fazer o hambúrguer ali gostosinho. Aí aprendi a fazer a maionese, aprendi a fazer... Fizemos hambúrguer de frango e fizemos o hambúrguer de salmão. Olha só! Tá? O hambúrguer. É hambúrguer, é hambúrguer. O hambúrguer fica melhor, eu acho ele mais gostoso. Cortado na faca, tipo, fazer um moído na faca ou um moído no moedor? Sinceramente, eu achei que na faca fica mais gostoso, mas dá um trabalho. Não, tem que fazer aquele... Cortando ali... Não, na verdade, assim, o truque é... Você corta em tiras, depois você corta em cubos e depois você vai passando a faca... Pega um bloco, um pedaço do que você já cortou. Sabe aquela coisa que a gente vê de Masterchef, que você segura a pontinha da faca na tábua e você levanta onde tem o cabo, como se fosse uma guilhotininha. Tchu, tchu, tchu, tchu, tchu. Ele vai ficando miudinho. Eu já tentei fazer uma vez assim, só que eu peguei duas facas e fiquei batendo, assim, cortando elas, intercalando, né? Batia numa, levantava a outra. Isso que dá pra pessoa... Com as baquetas. Não. Vamos lá. Isso que dá a pessoa assistir muito anime de culinária. Nem tanto, mas eu tô... Eu sou uma pessoa de dia que usa muito TikTok. Tem anime de culinária? Tem o Food Master Wars Chef. Pra começo de conversa. Quem é que nós somos, cara? É o Masterchef dos animes. É isso que eu quero perguntar. Eu que sou o cara. Peraí, eu que sou o cara que não entende nada de anime. Do que é que não tem anime? Ou qual foi o anime com o tema mais aleatório que vocês que gostam de anime assistiram? O cara que reformava o banheiro. Talvez. O cara que reformava o banheiro? Tem um anime que os caras eram tipo assim: faziam todo o projeto dos animais para entregar para Deus. Que interessante. O Paiole tá chocadíssimo, velho. Eu tô tentando pensar alguma coisa assim muito fora do normal, mas. Eu vou falar uma tudo temática. Vira anime. Ó, falar uma temática talvez maluca. A coisa mais bizarra seja o Titan's Bride. Que o cara quer arrumar uma noiva. Faz a invocação de uma noiva e a noiva é um rapaz. E o gigante que eu... Nossa senhora. Aí vocês imaginam, né? Aquele gif do trenzinho. Nossa senhora. Ele deu assim... Caramba, onde eu errei esse manual, velho? Ah, vou te dar uma temática bizarra de anime, Rafael. Garota morre. É transformada em zumbi. Pega essa garota zumbi e fala assim... Você vai se tornar uma idol. Pra revitalizar uma região do Japão. Uma o quê? Idol. Uma cantora de idol. Sim. Tipo uma Miley Cyrus. Isso, ou aquelas meninas que você, do K-pop, cara. E você vira um slime? O Reincarnation Slime lá. Ah, do Slime eu comecei, mas eu falei, ah, meu, chatíssimo. Detesto essa parada de escalonamento de poder. Tava no arco chato da escola. Eu falei, ah, meu, foda essa merda. Tem da menina que vira, que reencarna como aranha, que dá hora pra caralho. Ah, esse é legal, esse é divertido, mas eu pulava toda a parte dos humanos, só via a parte da menina aranha, que é o que importava pra mim. Que merda, a parte dos humanos tão chata assim, não, mas... Um anime legal em Sekai, entre aspas, né, que de escalonamento de poder, é daquela menina do escudo. A menina que vai pra jogar videogame, ela faz uma classe tanque e ela fica super forte. É da Maple, como que é? Ah, tá, eu achei que você tava falando do Tato no Yusha. Segunda temporada chatíssima, assisti 4 episódios e falei, foda essa merda. Ah, cara, é que eu simpatizo muito com o cara do Naofumi, cara, então... A primeira temporada é boa, nossa, é boa, tal. Tem toda aquela questão da vingança, aí tá legalzinho. Aí a segunda temporada começa a parada chatíssima, umas conversas chatas, meu Deus do céu, gente, caiu a qualidade mesmo, né? Que é charado, não acontece nada. Não acontece nada, é feijoada. Não acontece nada, é feijoada. Ah, mata a tartaruga. Mata a tartaruga, não é o espírito de verdade. Não, mas aí. Então você não chegou aí quando ele vai no outro mundo. Não. Eu parei quando eles mataram a tartaruga ali. Aí descobriu assim: não, na verdade o espírito da tartaruga é a mulher. Aí eu parei ele falou assim: eu tô viajando nesse assunto, mas de um jeito completamente inexplicável. Não. Ó, há muitos anos atrás tinha um anime chamado Caçadores de Alfas, que a história basicamente era uma atriz, uma especialista em efeitos especiais e um fã dessa atriz que tava ali também marcando bobeira, querendo tirar uma foto, alguma coisa. Os três acabam sendo invocados para um mundo e eu não sei que droga que dá... que o feitiço acaba sendo partido em milhões de pedacinhos e vai parar no corpo, como se fossem tatuagens. Aí os três, mais a feiticeira que fez a invocação errado, e mais um gato que foi colocado no espírito dele dentro de um tanque de guerra. Sai pelo mundo procurando os pedaços do muito feitiço. Bom. E pra isso eles têm que deixar as elfas peladas. Cara, ó, fala pra vocês. Rafael, eu vou te dar um outro, ó. Outro ela não falou o nome desse daí pra gente procurar, peraí. Caçadores de elfas. Ó, eu vou te dar um outro aqui, ó, que tem elfa. Que o Rafael vai gostar. Que é um anime de review de puteiro, só que no mundo de fantasia. É muito bom, você não conhece. Não, assim, ele é meio eti, mas eu assisti porque é muito divertido quem escreveu pensar nas questões de botar assim, copulação entre duas raças, slime. Cara, é muito louco, mas é muito divertido. Eu recomendo. Posso deixar de perder. Mas se você quer ficar meio deprê, eu te recomendo Death Parade. A música, você vê aquela música de abertura? Eu fui assistir o anime porque eu vi algum lugar falando sobre músicas de abertura legais, e quando eu vi essa música, eu falei assim, eu preciso ver isso, essa música é incrível, é divina, maravilhosa, é super divertida, eu consegui baixar ela no Spotify, amo de paixão. Aí eu assisti e... Eu me relaciono com essa história, porque eu comecei a ver Jojo por causa de uma abertura. Gente, a coisa é meio barra pesada, sabe? É, eu tô ligado. Um pós-morte muito doido. Aí, gente, falando sobre esse nerd rapidinho, deixa uma questão aqui mais abrangente. Vocês viram que vai ser um filme de D&D, né? Você vai, a gente não pode falar disso, né? Rapidamente. Vocês viram? Não, tem Tiefling, não vou assistir. Eu não assisti o trailer ainda. Não, é muito legal. Legal. Você viu, Rafael? Você viu o trailer? Eu vi o trailer, eu não empolguei ainda, cara. Que isso? Eu não sei, cara, eu vou assistir. Cara, mas vamos pro ponto assim, cara. Quando você não se empolga, você não se decepciona. Talvez eu te anime com essa informação. Você sabia que vai ter uma referência à Caverna do Dragão nesse filme, né? Sim, eu vi. Eu já queria ver antes, né? Esse filme, já tem bastante tempo que eu quero ver esse filme. Eu quero saber se vai aparecer a Uni. Nossa, deve ser uma arma. Deve ser a arma dos. Deve aparecer uma. Deve ser uma caveira da Uni, só no canto, assim. Eu acho que deve ser alguma coisa assim. Eles vão que é o que todo fã mágico, de Caverna do Dragão quer ver, né, cara? Essa unicórnio morta. Ah, não. Eu assistia, assim, na minha... meio de adolescência. Eu não tinha essa raiva toda, não. Uni, cara. Do Mestre dos Magos, compensação. Mestre dos Magos, ele tá na toda minha lista. Toda vez que eles iam, toda vez, era tipo, parece uma situação do Chaves, cara, que sempre fica se repetindo. Toda vez que eles iam sair, a maldita da Unicórnio chegava lá e não deixava eles ir embora. E não, não vou deixar, aí eles perdiam a oportunidade, aí no outro episódio era tudo de novo. Odiar o Mestre dos Magos é realmente plausível, né, que é você odiar o GM, né, da aventura. Sim, tá sempre fudendo você, né, olha, eu vou dar a solução pra vocês, mas... Vocês vão ter que passar naquele castelo ali que tá completamente... Cara, é foda, mano. Ó, eu vou botar aqui qual que vai ser a referência do filme. Como eles vão ter que roubar um item mágico, né, que tá no trailer, em algum momento vai aparecer na parede, assim, as armas dos personagens. Não, já disseram qual é a referência. Já saiu até a cena. É o unicórnio? Eles estão... Tem uma cena que eles estão no labirinto, e aí aparece todo o elenco da Caverna do Dragão também nesse labirinto. Meio que, tipo... figurante. Eu vi o trailer, eu não consegui ver isso. Não, isso foi só pra o pessoal exclusivo lá na Comic Con. Ah, foi. Sim, o Comic Con já passou, e você sabe que essas coisas pra cair no mundo... Cara, essas o trailer pra Comic Con, porra, mostra ali semana, porque na próxima semana mostra pro mundo, cara. Fica nessa questão e vaza, todo mundo vê meio o trailer e depois vem. É, eu acho assim, que tipo, o trailer é obrigação, que antigamente, eu não sei se vocês lembram, mas antigamente tinham trailers que só podiam passar na Comic Con e acabavam vazando de todo jeito. Aí eles começaram a mudar, né, tipo, trailers assim de grandes produções, eles soltam paralelo, tipo, libera lá na Comic Con e depois de uns minutos solta aqui na internet. Ah, quem tá aqui, vocês vão ver o trailer. Mas assim, esses conteúdos exclusivos, eles continuam mantendo exclusivos durante muito tempo, não faz mais sentido, assim. Eu até entendo que, tipo, pô, o cara pagou uma puta de uma grana pra tá lá no evento. Só o fato de você tá lá no evento, qualquer coisa que eles coloquem na tela lá, cara, eles podem botar, sei lá, tipo, um cartaz. Tipo, todo mundo vai pirar e o Gigi tá lá, é diferente, mas, tipo... Eu entendo que assim, o cara pagou pra ter um conteúdo exclusivo, mas, cara, como o Mario falou, tipo, passa uma ou duas semanas, é normal tu soltar na internet, não tem pra que tu ficar segurando isso pra sempre. Você vai ficar passando de quando você for no Comic Con, eu quero saber, você vai ficar pulando e botando palma quando... Vou cantar Sensei em japonês. Pagando Baby Pança? Pagando Baby Pança. Vou engordar 50 quilos só pra pagar Baby Pança. E raspar o meu cabelo. Não, bobear isso... E vamos lá, não precisa, só comprar uma Baby Look e você já tá de boa. Que maravilha de cena, hein? É, gente, é isso, né, gente? É isso. Vamos encerrar por aqui, vamos pedir a conta. Vambora, porque as pessoas têm que trabalhar também. Quem vai ser o motorista da rodada? Quem vai ser o motorista da rodada? Já é? Como é que é? Disso, não, é tem Uber, caralho. Mas, gente, vamos pra... Ah, não, o Huntercast tá há tanto tempo sem gravar que o cara não sabe que tem Uber pra voltar pra casa. Mas o motorista da rodada é antigo, hein, cara. O cara ainda tem que apelar pro motorista da rodada. Meu cérebro paga no momento que o Huntercast acaba. Então eu tô pensando naquela época ainda. Agora que voltou, sabe? Agora, as memórias vieram, o Mario assim. É tipo o Roberto Carlos, que é colocado congelado toda vez e só descongelam pro especial da Globo. E ele ficou tão... Ele tá tão... E quando descongela antes, dá no que deu, né? Você viu? Ó, viu? O robô tá na água quente, o bicho ficou irritado. Vamos, família. É isso, vamos... Tem que deixar em cima da pia pra descongelar naturalmente. Vamos dar nossas despedidas finais, né? A gente apareceu aqui pra dar um oi pros ouvintes que estavam enchendo o saco. Caraca, é muito ruim, tava conhecendo o saco. Mas se bem que tem um cara no trabalho que realmente tá enchendo o saco mesmo, falando, porra, vocês vão gravar o Huntercast? Grava lá, cara. Já cansei de ouvir os mesmos podcasts, pô, não sai coisa nova. Só tem aqueles lá. Eu falei, cara. Agora tá aí. Né, amigo? Que tem. Agraciado. Enfim. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui, né, que esteve conosco, comigo, com o Mário essa noite, né, começando pela Ana. Obrigada, Ana. Agradeço aqui pelo convite, né, ser a única menina do bolo, às vezes deixa a gente meio vermelhinha as bochechas, né, porque é só besteira rolando. Mas é o preço que se paga pra estar entre amigos. No caso é mais rosa que nem a Pink Pie, né? É, já botei o desenhinho da Pink Pie aqui no avatar pra já ficar rosada mesmo. Você e o dragão é de casa, foi o convidado. Eu não sou nem convidado, eu sou invasor. Tô brincando. Olha. Mas agradecer também por estar conosco aqui novamente, né? O nosso querido Dragão, né? Dragão, eu tava ouvindo os podcasts antigos, Dragão. Parece que você tá em quase em todos mais uma tabela. Parabéns. Você quase tem um programa específico. Não, não, e não só isso. Eu tô nos que foram e dos que não foram pro ar. Exatamente. Foi, Dragão. Tá, você vem aqui. Que eu acho que tem mais cash que não foi pro ar do que tá, foi pro ar. Cara, eu tô achando também, cara. Tem um que a gente gravou com o Carlos Volta falando da primeira temporada de Demolidor, na época da Netflix. Nunca foi pro ar. Isso porque a gente gravou o podcast 9 da manhã. O cara falou que o cara se disponibilizou a acordar cedo e o Skype não gravou. Foi uma merda. Mas enfim, também estamos aqui junto com o nosso queridíssimo Fael, né, Fael? Tudo bom? Tudo bom? Que bom, eu quero agradecer. Tudo bom. Tudo bom. Tá bem, antes de uma coisa, não lembro de ter ouvido falar do jabá do Omega Cash. Presente no omegastation.com.br, né? Onde lá tem o Omega Cast, tem o Hype do Omega, que nossa estação de rádio dentro do... Eu quero fazer um pedido, Dragão. A gente se conhece até alguns anos. Desde que o Huntercast existe. Nunca me chamou pra gravar um Omega Cast. E só na promessa. Lavei essa roupa Mas olha só. Então, mas eu vou falar que você só me responde a mensagem pra você me vender o seu livro do meu aniversário. Mas olha só, o Wallace é um péssimo convidado. Ele foi convidado pra um podcast aí, ele deu bolo, nunca mais apareceu no podcast dos caras. Batidão, falo mesmo. Tá dizendo que é uma praga, é? É praga, é maldição? O cara tá aparecendo em todo o podcast e de repente só sumiu. Eu tava gravando nada, cara. Uf. Eu tô há 7 meses sem gravar qualquer tipo de podcast. Mas nem o meu, nem Paranerd, nem nada. E nem deu satisfação. Eu tô feliz, cara. Eu nem agradeci aqui, nem tentando agradecer, mas eu tô feliz, agradecer de estar participando aqui de mais um HunterCast. Eu sou o cara que tem o recorde de participar de mais HunterCasts que não foram ao ar do que os que foram ao ar. Eu tô mais em HunterCast na geladeira do que... E muitos foram por causa de você. Vamos lembrar disso. Exatamente. Infelizmente, isso é uma verdade, cara. A maioria dos que não foram, a culpa é minha. A gente tem que postar esses HunterCasts em qualquer lugar do jeito que tá, meu. Não, que fazer um aí no YouTube, não, faz não, não, não, não, não, não. Tem uns que ainda bem que sumiram. Mas enfim, e também estamos aqui, né, com o Orion. Cara, eu acho que vou apresentar o nome Orion, porque eu falo Orion só na abertura e depois eu chamo ele de Mario. Eu já larguei esse nome, porque já acabou a temática de D&D aqui da mesa. Porra, a gente já deixou de ser quem que era. Sem falar que faz. A primeira coisa que eu, quando entrei aqui no HunterCast, chamei a atenção é que o Orion não é Mario, ao contrário. Não é? Deixando isso de lado, né? Quero agradecer a presença de todo mundo aqui, muito obrigado. Vão lá ouvir o Omega Cast, vão lá ouvir o Paranerd também, né? Aqui no nosso vídeo, né? Do nosso querido Nerd Master. E vão lá também ouvir o podcast do Fael, né, Fael? Que é o. O Contraponto. O Brasil Paralelo, né? Ah, merda, porra! Mas tem Brasil que... Paralelo. Vão lá ouvir o Brasil Paralelo. Tem que deixar o link aí, né? Deixa o link do Brasil Paralelo na descrição. Enfim, gente. Até o próximo HunterCast, que vai ser mais breve do que vocês imaginam. Tchau, pessoal. Um beijo, gente.